todos. Ingressa na Lima, IGMT 1-1-8-9-5, ajustado 9-0-2, parceiro 2-2-2. Mais uma vez, só entendeu, ingresso autorizado na Lima. Autorizado ingresso na Lima, chame 2-1-8-9-5, ajuste 9-0-2, parceiro 2-2-2-8. Agora se entendido, ingresso autorizado, chama 1-8-9-5-1-2, parceiro. Bom dia, 2228. Ingresso via Lima, cabeceira 35, sentido cabeceira 97, a parte alinhada pronta. Autorizado ingresso 97. Pode ir via pista, senhor? Afirmo, você vai prosseguir via pista. Seguir em frente, ingressar a cabeceira 35 e taxiar via pista até a cabeceira 17. Via pista, então, para... Vai ficando pronto para decolagem 2228 da passarela. Vai voltar. Bem-vindo à colagem da 17, 0080 graus com 892228 da passarela. Pode só confirmar, viu? 08 0 graus com 79. 228, decolador 58, controle 119, 298, bom voo. 198, controle passaria do 2228, decolou a sua escuta. 2228, contato radar na decolagem, suba para o nível 180, após 1500 pés direto elefa. Ok, após 1500 direto elefa, e solicita também nível final 160. Sentiu, 160, copiado, tudo mantém nível 160. 160, a possibilidade de voarmos direto o Quebec Victor 001, senhor? Quebec Victor 001, na base de coordenação. Guardando. Cumprir a recepção aqui, senhor? Ok. A gente não consegue cumprir a recepção da carta. Bem, sempre na PM 160 como final, está presente autorizado Quebec Victor 001. Ah, ok. 160 direto Quebec Victor 001. Muito obrigado. Abre passarinho dos 2228, por gentileza. É bem possível de conseguir pra gente o metade de conquista? Eu vou te roubar. Guardando, muito obrigado. 228, controle. 2228, na escuta. Escuta 10.0500 de conquista. 10.080 graus com 9 nós. Grupo de 9 na visibilidade. Espaço 0.500 pés. Ajuste em conquista 10.017. Muito obrigado, senhor. Ponto de orvalho e temperatura 1.9. Tá, João, muito obrigado. Chame Centro Recife, 128, décima 8, perna, 126, décima 0. 288-260, muito obrigado, já volto aí. Salvador, Alcá, Mike Bravo Golf. Mike Bravo Golf, prossiga. Mike Bravo Golf na remota 12 do Pátio 1, pede autorização para remoto para a posição 8 do Pátio 1. 12 para 8, autorizado, pode até. Golf reportará no certo. Fernando, reporte na posição 8, graças, bom dia. Bom dia.